A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à leitura bíblica, pegando hoje o livro que nós estamos acompanhando, segundo o livro de Crônicas, no capítulo 13. Segundo o livro de Crônicas, no capítulo 13. Bom, a partir de agora, nós vamos ver a história de Israel, depois do rei Saul, do rei Davi, do rei Salomão e as questões pertinentes à divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Esse capítulo 13 vai enfatizar Deus entregando Israel a Judá. É um texto curto, mas história de Israel, e como é bíblico, nós nos alegramos grandemente por ler mais um capítulo da Bíblia. Antes de fazer a leitura, eu vou ler para você o texto que nos foi enviado pelo irmão Everson, que diz assim: o deserto não é um acidente de percurso na caminhada da vida, é uma agenda de Deus. É Deus que nos matricula na escola do deserto. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina seus líderes mais importantes. Deus nos matricula nessa escola não para nos exaltar, mas para nos humilhar. Na escola do deserto, Deus trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Isso porque Deus está mais interessado em quem nós somos do que aquilo que nós fazemos. Importante, irmãos, ser, primeiro ser e depois fazer. A vida com Deus precede o trabalho para Deus. Ele nos desejou um bom dia, que o Senhor nos abençoasse. Nós desejamos uma boa noite, que Deus abençoe a vida dele, sua família, e ministério, sua igreja local, a vida nova. Nos alegramos muito por esse irmão. Vamos fazer agora a leitura, segundo Crônicas, capítulo 13. Você vai ver que é um texto fácil de compreender. Deus entregando Israel a Judá. Há um paralelo no primeiro livro de Reis, no capítulo 15, entre os versículos 1 a 8. Diz assim o texto: no 18º ano do rei Iarovam, em judaico, ou Jeroboão, como nós conhecemos, Aviá, ou Abias, como conhecemos, como começou a reinar sobre Judá e governou 3 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Miriaiahu Bat Uriel, ou Micaías, filha de Uriel, da cidade de Givá, ou, como lemos, Gibeá. E também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias, ou Abiás, preparou-se para lutar com um exército de guerreiros treinados, corajosos, 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão preparou-se para a batalha contra seu irmão com 800.000 homens escolhidos, todos igualmente hábeis e treinados. Posicionou-se Abiás em pé no alto do monte Zemaraim, que está locado na região montanhosa de Efraim, e declarou: ouvi-me, Jeroboão, e todo o povo de Israel. Não vos convém saber que Javé, o Senhor Deus de Israel, concedeu para sempre o reino de Israel a ele e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável, celebrada com sal. Aqui eu preciso fazer um destaque. Celebrada com sal, versículo 5. Irmãos, ainda é presente na Idade Média, na Idade Contemporânea, mas desde a Antiguidade, essa aliança com sal. Ainda há alguns lugares onde isso é mantido. Celebrar um pacto de amizade com sal entre dois nobres ou chefes de famílias era uma tradição oriental, como eu disse, no passado e ainda hoje em alguma localidade. Mencionada também em Levítico, capítulo 2, versículo 13, Números 18, versículo 19. A cerimônia consistia em comer sal como penhor de um grande acordo ou aliança. Era garantia de uma amizade sólida e perpétua, simbolizada pelo sabor e propriedades do sal, como preservador contra a deterioração ou, se você preferir, o apodrecimento e a corrupção. A aliança de amizade firmada por meio do sal, portanto, jamais poderia ser violada ou quebrada. Esse ato sincero, simbólico, de profundo significado, é que surgiu o costume moderno, até hoje, em algumas localidades, de se realizar um almoço ou jantar para celebrar um acordo ou amizade com sal. É estranho para nós, no Ocidente, mas era comum no Oriente Antigo e uma outra localidade, um outro vilarejo ainda faz essa celebração. Versículo 6. Todavia se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. Ajuntou-se a ele um grupo de vadios e mercenários, homens perversos, infiéis, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda muito jovem, inexperiente e inseguro, não lhes conseguiu resistir. Agora julgais poder resistir ao reino do Senhor, que está sob o poder dos descendentes de Davi, visto que sois muitos e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem adorados como vossos deuses. contrariando a vontade do Senhor, né, irmãos? Não lançaste fora os sacerdotes de Javé, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós outros sacerdotes como agentes de outras terras? Qualquer que vem consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz um sacerdote daqueles que não são deuses. É uma crítica à idolatria aqui. Entretanto, quanto a nós, Javé, o Senhor é nosso Deus, e jamais o deixamos. Temos sacerdotes que ministram diante do Eterno, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam o incenso sagrado, aromático, dispondo os pães consagrados da proposição sobre a mesa santa de ouro puro e o candelabro também de ouro com suas lâmpadas para se acenderem toda a tarde, porque nós temos guardado e obedecido as orientações que Javé nosso Senhor Deus nos orientou, mas vós o abandonastes. Então aqui você percebe uma diferença. No Reino do Norte entrou logo a idolatria, mas o Reino do Sul preservou mais tempo a fidelidade a Javé. Versículo 12. Portanto, Deus está conosco e marcha à nossa frente, como também os seus sacerdotes, com as trombetas, para anunciarem a guerra contra vós. Ó povo de Israel, não pelejeis contra Javé, o Senhor Deus de vossos pais, porquanto sereis arrasados. Contudo, Jeroboão teimou em armar uma emboscada para atacar Judá pela retaguarda do seu exército, de maneira que suas tropas estavam em frente de Judá, enquanto outra parte de seus guerreiros organizava uma cilada por trás. Então os comandantes de Judá olharam e observaram que a batalha se tratava violentamente por diante e por trás. Então clamaram a Javé, o Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os guerreiros de Judá deram um grito de guerra, e assim que gritaram, Deus feriu a Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Vendo o ocorrido, todos os filhos de Israel bateram em retirada de diante de Judá, pois compreenderam que Deus os havia entregado nas mãos do exército de Judá. De maneira que Abias e seu povo fizeram grande matança entre eles, porquanto tombaram no campo de guerra naquele dia 500 mil homens escolhidos filhos de Israel. Que tristeza, irmãos, olhar esse texto e ver a disputa entre Reino do Norte e Reino do Sul, e não houve aliança entre eles, porque o Reino do Norte se entregou à idolatria, o Reino do Sul manteve a fé a Javé, mas depois eles também se entregaram à idolatria e caíram também. Assim foram humilhados os filhos de Israel, reino do norte. Naquele tempo prevaleceram os filhos de Judá, reino do sul, porque depositaram toda a confiança e obediência nas mãos de Javé, Deus de seus antepassados. Abiás perseguiu a Jeroboão e lhe tomou as cidades de Betel, Jezaná e Efrom, com suas respectivas aldeias e povoados. Jeroboão não restaurou mais seu poder no tempo de Abiás. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Abiás, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos demais atos de Abiás, o seu procedimento e as suas palavras estão escritos no comentário do profeta Ida. Como eu disse no início, nós estamos falando dentro da perspectiva do racha, da divisão que houve entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte cai primeiro na mão dos assírios e o Reino do Sul cai depois na mão dos babilônicos. De qualquer maneira, nesse contexto, o Reino do Sul ainda prevalece contra o Reino do Norte. E eu quero deixar para você essa palavra, essa leitura bíblica. Se nós formos fiéis ao Senhor e mantivermos nossa comunhão com o Senhor e não admitirmos a idolatria, de modo algum, o Senhor será conosco. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e, abençoando a vida de cada irmão, abençoe sua família, abençoe a igreja local a qual pertence, abençoe a sua denominação, abençoe todo o corpo de Cristo. O importante é que nós aprendamos que, nesse conflito, mesmo interno, entre Reino do Norte e Reino do Sul, o Senhor não admite idolatria e está pronto a abençoar aqueles que não caem nesse pecado idolátrico. Que Deus nos abençoe, irmãos, e fortaleça o nosso coração, nossa mente, nossa vida, nossas mãos, de tal maneira que não sejamos dizimados por causa da idolatria, como foi aqui Deus entregando Israel, Reino do Norte, a Judá, Reino do Sul. Que Deus abençoe a cada irmão e que esse texto fale ao seu coração. Eu estou muito feliz porque, mesmo não sendo textos como o Evangelho ou textos do Antigo Testamento que são proféticos, estou muito feliz pelo retorno que tenho tido numérico, mas eu sei que o retorno numérico das pessoas que ouvem não resolve. É preciso que se convertam, é preciso que se santifiquem, se apropriem da justificação em direção à plenitude do Evangelho. Que Deus os abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,